realize this. Sistema zero, vento 0 de cola 241, chame controle Salvador na frequência 920 1980. Não sei se você está me ligando. Está me ligando a loja azul 275. Eu comprei a HLS que. Deixa eu ver se eu estou falando com a frequência 1875. 2845, obrigado. Até daqui a pouco, azul 275. Azul 2795, no solo aos 4E, autorizado o táxi para o pátio 3, via Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 3 Romeu. Celibra Alfa Kilo, prevista 3 Romeu, ficaremos atentos, o balizador Azul 2795, até mais. Celibra 300, em descida até 4.003, via chegada Bom Position 019, permanece em vigilância, 6303. Chegando para 4.003, Luiz da Nova Lucha. Ação de notificação 4298 azul. Estou nível 220, essa via chegada da média 1 para nível 0100. Meia 310, chame o centro 12685, caso negativo 12545, chame a 310. 2685 é secundário? Ah, secundário 12545, como é? 255, obrigado, 63. É louco. 8.5, cruzou nível 160, 14.000, 15 milhas para a posição Lita, chame só para o Mississippi, frequência 128.35, caso negativo 123.8, 3.8.15. 2235, 238, opção 3.8.15, já. Ativo, 8.8. Nossa. Autorizado, só volta pra Serra Bravo, Golf Lima, via Peugeot 44, Sierra Golf Romeo, outra 9857, Mansur. Nível de voo autorizado 360, saída São João, Leda, Dópilo. Decola pista 10, com primeira curva à direita. Transfole 5016, controle Salvador, pela frequência 120.80. Controle 08, 1 9 que o atejamento está correto, posição 04, chame pronto, não me escuta. Continua a vista 2010, ajuste no 09, comando estabilizado. Achei 63 ou 3? Bom, exército de dia até 2010, comando estabilizado, 63 ou 3? 8 vetor para sequenciamento, tráfego na suposição 2016 milhas, vai manter a proa 030 e o limite vai ser localizador. Civilizou na 030, 10310, o limite na 019. Ok, esquerda 030, teste a 3210, 019, localizador azul 4280. Direita, direita, 0065, informe estabilizado, viu, para 2000 pés, a gente permanece. 060, 2000, já, 4289. Dando com o aeródromo avesso, 6315. Complete na torre, 18, 295, o Xené 6313. 895, 6315, Tráfego de 37 mil à frente. Tira a torre, número 8, próximo ao 900. Boa noite, azul 4298. 4298, na aproximação, número 2, Campos, sistema 0, agente altímetro 909. 313 no solo 04, autoriza ataque para parte 1, via Alfa, reporte antes de ataque 6 Juliette, na minha escuta. Via Alfa, reporte antes de ataque 6 Juliette, na minha escuta. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 50 graus, 049. Pouso 4298, pista 1-0. Juliette 6313. Chama 6313, Juliette, portão 02. Juliette 02, putz. Pastores 98 no solo ao 06, autoriza ataque para Pátio 1 e Alfa Pátio antes do ataque 6, Juliette. Para o Pátio 1, e Alfa, antes da Juliette reporta, luz, voo, 4290. Para o tráfego, 1096, 182 a bordo, 3 horas de autonomia, terminando o Terezinha. 1096, autorizado, passa até o ponto zero da pista 10, via Pátio 1, Índia, no ponto 0, chame pronto na minha escuta, observando o ingresso e o parqueamento do R2 da Avianca na posição 02. Observando a VHA 02, mais 1, no índio, pode esperar a porta para 0, mais 6. O voo 1973 para puxa de equipamento, posição 4. Voo 1973, aguarde. voo 973 totalmente pronto. Livre essa na Central Taxi, voo 973. Central Taxi, voo 973. Autorizada, linha de decolagem, estou no zero, vento no 40 graus, 04 nós. Autorizada, ingresso, linha de decolagem, zona 0, voo na 096. Colada última 2, chame controle Salvador na frequência 120, desce no 80. 2080, ok. Salvador, gol 90, contato com o radar de colagem, vigilância estação nível 370, ia sair da bomba. Ok, minha saída para o 370, 1090. Confirmo, voo 973, autorizada a linha de decolagem, estou no 0, vento 50 graus, 05 nós. A linha de decolagem 0, voo 973. Charlie Azul, 2782.2. Vista para 2010, ajuste no 019, Azul 2782. 2010, 2782. Colado ao Zona 5, chame controle Salvador na frequência 1020-1980. 1080, bom, Fátima, não. 1973. Boa noite, controle Salvador, 1973. Fátima, dá uma vigilância, suba conforme o autorizado, 1973. 9.000, chame o centro 1.2.685, caso negativo 1.2.545. 2.85, 2.45, ok. 273, controle. Você e azul 2782? Não, não. A mensagem foi para o voo no 973. 1973, voo, segue. Pronto, atendendo 340, autorizado pelo certo. Sobe 340, voo 973. Chama centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 1-2-2-3-5, negativo, 2-3-2-1, 9-3-1. Direto para o Porsche, para a chegada Porsche, descida para 4.3, 4235 a sua identificação. Oh, Locks, o 2782. 2782, complete o LF, chama a TN 118, decimal 95, 2782. 895, boa, 2782. Chegou 4235, na presa da Lagoinha, inicialmente, descida por 4 mil pés, deixa eu ver uma mais. Corri, Salvador, boa noite, azul 2782. Boa noite, azul 2782. Aumentou a 5,0 graus com 4 nós, pouso autorizado, pista na zero. Mesmo pouso no 0, 2782. Salvador, boa noite, Juliano 624. Informação extra, 360, Guarulhos. Boa noite, Jair, medo dos quatro, qual é o nome do plano? Para o 43. Alfa, Mario Copa. Me escuta? Escuta. Tem certeza que eu chamei minha 224? É, confirma, realmente tá com o número do voo errado aqui. É, então vamos confirmar. É, confirmado o número do voo 6313, né? Confirma aqui, navegação. Não, já é 6313. Preparação e aguarde chamado para conta. Guardando. Na aguinha dessa via, chegando a morte, 443. Só a gente permanece a 0 ou no mais. Dois, sombra 29, siga via Alfa e Kilo, para Pátio 3, posição 4, ao meu. Alfa e Kilo, Pátio 3, 4, 2, 7, 8, 7. autorizado 246, mostre seu DSV para 2003, autorizado LS, forma estabilizada, ajuste no 09, 246. Autorizado, informe estabilizado, bom, no 246. A identificação da TV chegando até o meio de ouro para 5 mil pés, deixa eu ver o normal.